5555 é o controle, meu cordial, acione identificação, vou IP-lo, quando estiver pronto, 4000 com 1022 autorizando. Parfax, objeto 6747, 1978, bordo, 3 horas e 57, pé na mão. 6747, número de táxi, em frente, pátio de Alfa, ponto de espera 18612, milha 22, boa viagem. Pátio de Alfa, ponto de espera 18612, milha 22, então, o Golfo é baseado em Salvador? Ah, positivo. Vou partir direto para a final da pista 107, a operação visual ajuste no 022, encurtando assim a sua trajetória para a ponta. Autorizado, chamo para o táxi. 05, prossegue. Um pouco cedo ainda, nosso cálculo fora somente aos 12 na próxima. Se não possível, a nossa autorização de tráfego. E 3305, já tem um plano aqui para Recife, 0112, a LBT. Deve estar chegando mais, em mais 5 minutos no meu sistema. Quando chegar, eu já coordeno. Muito obrigado. Salvador, Homem 303, vai nesse do táxi, 134. Autonomia está de 3 horas e 50, alternando ao Galeão. De táxi em frente, em de alfa, pode esperar 18612, a 1022, boa viagem. 6313. De alfa, 286, ajustado, 1022, seu alvo. Controle o trip 5 segundos 5, livrando nível 40 para 4000. Ciente. Para a altitude de tráfego. Trip 5, segundo 5, está passando o setor de Camaçari, prossiga até 2000 pés. Até 2000, 5, 5, 5. Patrulha de Salvador, LJ 6747. Webjet 6747, chame Recife 1251. 251, boa noite. Boa. Olha, 3515, pode voar tudo, né? Pode voar Simbra. Voando Simbra, 5515. Salvador, o 6313 do Xenair, de Colônia da El, passa 1300. Luciano 313, controle, está em contato, radar. Pode voar direto Leda? Está autorizado. Obrigado, voa direto Leda, 6313. Cinco no cinco, aproximação ILS autorizada, 4 milhas para o externo, cheque o trem, chame a torre. 1186, 5555 no 5. 186, chamada torre, é uma boa noite. 3178 Salvador, boa noite. Voe direto Duna, ajustado 10022, em descida para 4000. Oceano 3, 1-3, chame Recife 1-2-5. 2-5-1 com Recife, 63-1-3, boa noite. Boa. Comentando o Golfe, o pouso será na pista 17, confirme. Positivo, prossiga para a final da pista 197. O Romeu Tango Golf. Sim, Tiago Beta Golf. São 3178, está passando agora 10.000, 40 milhas, voa sobre a água, prossiga para 2.000 pés. 2.000, Tango Golf, chame agora a torre 118612 e solicite instruções. 118-6, grato, bom trabalho. Boa. Boa noite, é aquilo, Delta, o controle, vamos ajustar agora, 1022, Guaduna descendo para 4.000. Mil pés, vamos encurtar essa sua trajetória para pouco. Salvador, 335. Tá pronto para a Copa, 335? Pronto. Salvador, Recife, nível 330, 350. Pista 1-0, curva esquerda, na PUCA, Aracaju, controle 1-0-20-8, responde 5-5-3-7, tá? 3-3-0-5. 5-3-3-0, decola 1-0, Aracaju, 2-0-8. Correto, chame pronto. Está 18 milhas para a Duna, livre LS. Vai reto, estabilizado, 0-7-8. Aquilo Delta está 40 milhas para a Duna, desça para 2.000 pés.